mesmo sem medo servir e juntos o mundo melhor construir. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. O povo tem sede de amor, paz e bem, valores eternos.